de agosto, falam que temos um helicóptero na linha do litoral, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. Voo 962, vai acertar o curso de loja, direita para o 070. Autorizado 2007, ajuste no 097. 0, vento 120 graus, 12 horas. Reforçando 0, vou rodar também. station mais curta da Alemanha. Eu sou o Zé da Matrix, eu sou agora em Vera Cruz, está matando o tem prefeito ali, está fazendo Eu sou o Zé da Matrix. Thank you. 3437.

próxima 01, como que tinha um helicóptero próximo à largada externa do seu cruzamento, não irá interferir na sua aproximação. Então, mas é certo, é isso, a roda de transição. 5, chame ponto 8, frequência 125.1, alternativa 23.8. Oito, chame todo na frequência 1-8, decimal 9. De alfa, de forma que essa nave não está autorizada em direção ao circuito. Autorizado o farol da barra, reporte sobre o farol da barra. Autorizada a M, a B, não, a Z. situation of fallout to Russia from the north. Salvador, eu vou lá, 4 horas. Salvador, eu vou lá, 4 horas. Eu vou lá, 4 horas. Salvador, eu vou lá, 4 horas. Salvador, eu vou lá, 4 horas. 173, bom dia, deixa eu manter o nível de voo na 00, vou estar. Essa Golf externa, do Ibermen, que foi a gente vai chegar até o momento de um reporte para a dúvida. Eu mandei o papai, isso aí na tela livre de voo 100, vou estar aqui. Dica Eco está implantado no radar, afastado do 70 milhas de Salvador, o Estado do Oeste, com a extrema do Oeste. Este Oeste é notificado já 1-0-6, ingresso com os corredores, dica para 3-6-6, a dica 1-0-6. Delta, Romeu Papá, boa, disse, mantenha o nível de voo 100, voo espaço, tem que ser pesada por mais um, né? Linha 213, saiu 113, frequência 125, decimal 1, alternativa 123, decimal 8. Controle 1, 2, 0, 0, 8. 08, 02, 50. Golan 250, saída Boca, passa 1400. 250, contato na base da via, saída Boca para o nível 350. Também vim para o nível 350, Golan 250. Isso é mais legal, mas pode usar o local de pouco. Autoridade de uma vista para 2.6 e a vista na 0.6 está em estabilidade. Ah, meu Deus, eu vou me passar a vista para 3.6 e a vista na 0.6. Vista para 1.506, e a vista na 0.6. Tudo está com meu perfil. Acho que eu vou ficar muito rápido.